me chama amiga pra entrar no pau. Tu quer fuder, tu vai fuder. Tô cajado de das tetas, tu entra na rua de trás. Ou então vira a esquerda, fode, fode com vapor. Mama usa atividade, mas se tu quer onde ter. Aguarda acabar o baile, ele te leva pra dentro. Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho. E você vai dormir. Alex Sampler Produções. Olha só quem brotou no bebê, louquinha pra fuder. Os amigos tá aê, tu pode escolher. Que a magia então tá legal, vai rolar bacanal. O Lanza nem chama amiga pra entrar no pau. Se tu quer fuder, tu vai fuder. Tô com a chave de das tetas, tu entra na rua de trás. Ou então vira a esquerda, fode, fode com vapor. Mama usa atividade, mas se tu quer onde ter. Aguarda acabar o baile, ele te leva pra dentro. Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho. E você vai dormir.